Oh.

mais preciso é de ti, Senhor. Noção de carros ou de mansões, muito dinheiro, fama, não é nada disso que eu preciso. Tanto vazio e solidão Senhor.